sejam muito bem-vindos à emissão desta semana do Independência Sonora, aquela que dedicamos na íntegra à música nacional. Começamos com o novo projeto da Ana Miró, em conjunto com António Agostinho, Pedro Antunes e João e Miguel Abeleira. Chamam-se Hits e vêm apresentar-nos Tropical Moonlight. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Just to be loved. promised land. Primeiro avanço para o EP do Dwarf, o projeto pessoal do Zé Quintino. Atrás, os Soundmaker regressaram às nossas emissões para apresentarem o disco Soundscape através do single Strange Place. E no início da nossa hora, contámos com a presença dos Hits e o seu Tropical Moonlight. Seguimos a nossa hora, que tem ainda muitas malhas para apresentar, agora com a música escondida dos Jessica Tripp. ocean. Fat whalers dealing with an ocean. Big whales singing with devotion. Tide, tide, change, change. Change time. E foram os Ox and Hounds, nova banda cá de Braga, que se estão a preparar para editar brevemente o seu primeiro EP. A música que acabamos de ouvir é o single de avanço e chama-se The Nile Can Wait. Atrás, The Bridge Underwater, com Tide Change, e ainda a música escondida, do Jessica Tripp. Em fundo já roda o capítulo 2 dos Indie. Thank you. A companhia do Independência Sonora e nesta sequência contamos com a presença dos Balão Dirigível com Água pelos Joelhos, do Trabalho Meta, Ainda Parece que Perdeste Alguém, dos Riding Pânico, e ao longe o capítulo 2 dos Indigno. Partimos para a última sequência do Independência Sonora desta semana com a Don't Leave Me, dos City Spark. Don't leave me, don't leave me, don't leave me tonight.

assim foram os minutos finais da emissão desta semana do Independência Sonora, totalmente dedicado à nova música nacional. Por cá passaram o City Park com a Don't Leave Me, a Esquece dos Real Combo Lisbonense. Tivemos ainda tempo para o Senhor Inominável tocarem a Fora de Prazo e Reis São Ananases com a música Ananás Voador. Para darmos por terminada a emissão desta semana do Independência Sonora, só falta tocar a Save the Future do projeto Light Zone. Tenham uma ótima semana, um abraço, divirtam-se. Désir de l'âme.